Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta com mais um episódio pra vocês, o PodQuest 164 aqui, com o time reforçado, trazendo vários assuntos maneiros aqui. Eu sou o Giliar Lopes, produtor do Game da Série FIFA, falando com vocês, direto de Vancouver, no Canadá, e comigo aí já ele. Eu tava com saudade de ter a presença dele aqui no programa. Ele que não fala mais comigo desde que a gente descobriu que nós somos inimigos porque eu não jogo Overwatch. Igor de Castilho, artista de games lá na Game Loft Montreal. Tudo bom, Igor? Fala, pessoal, beleza? Já de seu bobo, você tem que jogar com a gente, cara. Pois é, tá vendo? É só isso que ele fala pra mim, o tema do assunto. Ele só fala de Overwatch, pelo amor de Deus. Mas Igor tá aí também falar de outras coisas que não Overwatch, apesar de que eu não duvido nada que ele vá citar o jogo mais de uma vez no programa. Quem sabe? Aguarde. É, e o vizinho dele lá em Montreal também está aí com a gente, Fernando Seco, que é programador lá na BioWare. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, e ele também joga Overwatch. E trola o Giliard, que não joga. Ui! Ui, é isso aí. Quando eu penso no jogador de Overwatch, essa é a vozinha que eu imagino mesmo, mas tudo bem. Pois é, mas tem que imaginar outras coisas. Pois é, rapaz. Seco aí já com essa sua voz gutural falando com a gente. Olá, Maria. E temos também, que infelizmente o Rafa não tá conosco, mas não tem problema, porque a gente tem um convidado pra lá de especial hoje aqui no PodQuest 164. O meu amigo, patrono do PodQuest e CEO, fundador lá do site Jogazeiro. Não, sou fundador, não. Sou... Se o cara fosse, se eu soubesse que o cara era tão importante, tinha vindo de telegravata, mano. Pois é, eu tava pensando tão alto. Eu vou falar a verdade, você manda lá na parada, não? Sou um dos caras, mas não o fundador. Um dos contribuintes lá do jogazeira.com.br, o Renan Foca. Tudo bom, Renan? E aí, galera? Eu também jogo Overwatch, também acho que o Giliard devia jogar, tá? Renan, não era combinado isso, rapaz. Então vamos mudar o tema do podcast hoje e vai ser por que o Giliard não joga Overwatch? Não, aproveita e muda o apresentador também. Mas então, Igor, você tem que perguntar primeiro por que o Giliard faz xixi sentado. Ah, é verdade. Olha esse preconceito aí, rapaz. Olha, não Overwatch fobia aí, cara. Que isso? Oh, meu Deus do céu. Mas tá jogando Pokémon GO, né? É, jogo Pokémon GO, claro. Claro. Jogo, entre aspas. É, pois eu faço o que você faz no Pokémon GO. Ô, Renan, diz pra gente, cara, o que é o jogazeira.com.br, onde que a galera pode encontrar, né? Os textos que você escreve pra lá e que tipo de conteúdo vocês cobrem? Cara, o Jogazeira é um site independente, basicamente focado em produção de conteúdo original. Então a gente tem a parte de notícias também, mas estamos sempre buscando publicar pelo menos um por dia um artigo diferente sobre opiniões, análises, alguma coisa polêmica, alguma coisa que gere discussão um pouco com a comunidade. Entendi. Tá lá no jogazeira.com.br e jogazeira no Twitter. Então o Renan já tá aí com a gente pra fazer esse episódio 164 fantástico do PodQuest. Um assunto que eu acho que a galera vai pirar a cabeça aqui e vai ajudar a gente também, né? Contribuir com comentários aí, dando seu input, mas não vou dar spoiler disso, porque a gente vai começar agora o episódio 164 do PodQuest. Vambora! E começando, como é que a gente começa? Sempre falando sobre os jogos que a gente tá jogando, as coisas que a gente tá assistindo, lendo. Ele tá doido pra falar de uma parada aí que tá fazendo a cabeça dele, então vou chamá-lo logo de primeiro aqui. Igor de Castilho, conta pra gente da sua trip pros anos 90 dessa semana. Manda lá. Cara, acho que tá todo mundo assistindo Stranger Things, né? É. No Netflix. É sensacional, assim, é tipo, sei lá. Acho que é provavelmente a coisa mais divertida que eu assisti esse ano e não sei se vai ter outra coisa mais divertida que Stranger Things, sabe? É muito, muito bem escrito, muito bem... Tem muitas referências boas. E não é referência de plágio, é referência mesmo, assim, sabe? Que se você viveu a época e assistiu aqueles filmes, você sente o saudosismo, assim, sabe? Das referências e tal. Provavelmente quem escreveu viveu isso também, né? É, cara, é muito bem feito. Tipo, a atuação da Winona Ryder é fantástica, sabe? Uhum. Ela é a velha maluca, sabe? Tipo, e ela faz isso muito bem. E trouxeram uma atriz total nos 90. Nossa, cara, ela arrasou, assim, sabe? Tipo, ela tava sumida um tempão e... Esse papel Abigail me fez pensar por que ela tá desaparecida há tanto tempo, sabe? Tipo, ela teve problemas pessoais. Que você acha? E tal, isso é por isso. Mas ela é uma excelente atriz, assim, sabe? A construção de personagem do xerife também. Tá dizendo que ela é uma excelente atriz interpretando louca? Não sei, cara. Talvez. Talvez ela muito. Talvez ela tá no comfort zone dela. Mas a construção do personagem dela é muito boa. Cara, a construção de personagem do xerife é muito fenomenal, assim, sabe? Ele começar sendo super lazy, assim, sabe? Tipo, você chega, tem esse xerife de cidade pequena que não faz nada, tá atrasado pro trabalho, chega dando dizendo, não, pessoal, de manhã eu não faço nada, sabe? Uhum. E aí esse cara vai evoluindo, assim, se dobrando, e você vai conhecendo mais sobre ele. Porra, queria eu ver mais coisas como Stranger Things mais constantemente, assim, sabe? Entendi. E de novo, parabéns pra Netflix por construir conteúdo de qualidade, assim, exclusivo, sabe? Cara, que foda quando a Netflix realmente descobriu que o futuro do modelo de negócios deles era conteúdo exclusivo, né? É conteúdo produzido por eles próprios. E colocaram aí os milhões que eles fizeram com o boom do streaming, né, a serviço disso, pra poder continuar no topo. E, cara, isso pra mim é genial. Fico feliz aço que eles tenham colocado qualidade na parada também, porque você podia muito bem simplesmente só, né, quero preencher minha biblioteca de conteúdo. Mas não, os caras mandam muito bem na qualidade do que fazem, fazem as parcerias chave aí, como por exemplo a da Marvel, que eu sou super empolgado também de ver o que mais que vai ser feito lá. Saíram trailers, né, tá tendo a San Diego Comic Con essa semana, a gente viu várias novidades dos próximos seriados e tal, eu tô super empolgado também. E Stranger Things, realmente, cara, pra quem foi moleque nos anos 90 como a gente, assim, faz a cabeça, cara, é muito foda. E a massa é que ela tá empurrando o resto, assim, né, cara, a HBO tá correndo atrás dela. É, claro. Então, todas as outras produtoras de conteúdo estão correndo atrás pra produzir coisas no nível do que eles estão fazendo, assim, sabe? Então isso é muito sensacional. Por isso que eu falo tanto de conteúdo exclusivo em console, sabe? Ou em jogos, assim, porque eu acho que isso é bom pra todo mundo, assim, sabe? Tipo, quando você tem essa corrida saudável, assim, e o cara tenta trazer o diferente, pô, só tem a melhorar, sabe? Série só tem a melhorar. Cara, tem espaço pra todo mundo, né? Tem espaço pra todo mundo, é verdade. Você, meu amigo Fernando Seco, o que que rolou na sua vida essa semana que você quer falar pra gente? Bom, Overwatch. Damn. Tô vendo... Tem uns animes bem interessantes vendo Berserker, que é muito... Deixa eu te falar, mané. Eu vi Erased. Massa, né? Que foda, Seco. Ah, muito bom, né? Que anime foda. Um dos melhores que eu já vi na minha vida, cara. Pô, e o tamanho dele é perfeito também, cara. Duração foi... Porra, Erased. Pois é, você assisti todos os episódios a 2 horas e 20 e tudo. É, cara. Muito, muito bom. Muito bem escrito, muito foda. Isso é aquele que tem no Netflix? Eu vi no Crunchyroll. Acho que não tem no Netflix, não. Duas semanas atrás, o Seco falou pra gente aqui, eu corri pra assistir, cara, não me arrependi nem um pouco. Pelo contrário, Seco, muito obrigado. Se Netflix, quiser ver alguma coisa na Netflix, veja Knights of Sidonia. É, você sempre fala desse também. Mas e Berserker? Fala aí pra gente. Ah, Berserker, cara, é baseado num mangá, e aí, assim, é bem, que nem o que tu tá falando, coisa dos anos 90, assim, sabe? Uh-huh. Só que ele é tudo meio cel-shaded, assim. Eu gostei muito do jeito que faz sombra e tal, parece até cartoon mesmo. Mas, cara, é violento pra caralho, assim, bem RPGzão, assim, sabe? Cara, é muito sensacional. E toca metal direto, assim, sabe? Metal e japonês. Pronto, aí você até... Porra, Tatasha Luke, ó. Isso aí. Muito, muito bom. Mas a Overwatch tá muito legal. Tá testando várias personagens diferentes e o personagem de novo, Ana. Cara, é fantástico. É um healer, sniper, tipo, damage overtime e, tipo, damage mitigation, assim, healing mitigation. Assim. E é um counter support, né? Porque ele impede heal. Pois é. Mas é muito legal. Nos primeiros dias eu jogando foi foda, assim, sabe? Muito divertido e tal. Mas agora as formações de time são muito idiotas, assim, sabe? Então é muito difícil encaixar, assim. Aí você tem que ficar se adaptando à formação do time com outros suportes, assim. Uhum. Acaba que ela é meio useless, assim, dependendo da informação de time. Aí é legal pra ver o que é um balance muito bom que a Blizzard fala, sabe? Porque não é one size fits all, sabe? Tem formação de time, assim, que predomina. Cara, e o pessoal não entende, sabe? Tava jogando hoje, tipo, tem um pistoleiro lá, McCree. E dois caras jogando com esse cara, eu não tava entendendo que não adianta. Se tem um tanque com escudo na frente, não vai conseguir causar dano, saca? Uhum. E os caras insistiram, assim, jogaram, tipo, duas partidas, assim. Então, no final, eu escrevi, cara, você tem que entender que, tipo, você não vai passar o escudo, sabe? Não importa o que você faça, sabe? É genial, assim, esse pedra, papel, tesoura deles, assim, sabe? É um balanço bem interessante. Jogo. É, eu tive uma discussão com o Igor sobre isso, quando foi anunciado esse personagem, né? Apesar de eu zoar que eu não jogo, e realmente eu não jogo Overwatch, mas por acaso não jogo, mas não quer dizer que eu não respeite e não ache que é maneiro. Mas aí a gente tava falando justamente sobre como a Blizzard observou a tendência, né, Igor, de todo mundo usar snipers, e aí trouxe um personagem onde você não precisa ser um sniper super especialista, mas você gosta daquele estilo de jogo, você ainda pode ser mais útil pro time, sendo um personagem meio híbrido de sniper com, como você falou, healer e counter support, né? Eu acho bacana isso, cara. Mas é difícil pra caramba jogar com esse personagem, cara. Puta que pariu. Porque é versátil, né? Geralmente é difícil. Ele é um dos suportes que mais demanda habilidade, assim. Ele é um dos mais difíceis, assim, de jogar, comparado com os outros. Mas ele tem uma vantagem muito bacana, que é assim, ó. Você não joga como se fosse um sniper mesmo, sabe? Eu tenho jogado com ele e ele é um battle medic, assim. Então ele não fica a longa distância, porque ele não tem a skills de movimentação, como tem os outros snipers. Então ele não consegue se esconder numa torre, uma coisa assim, sabe? Você tem que estar meio que a uma média distância, assim. Mas ele tem muita sobrevida, assim, sabe? Porque ele consegue se curar, o que é meio que diferente dos outros healers. Então, ele se curar, ele dá crowd control e ele negar healing dos outros caras, faz dele um cara muito importante pra estar no meio combat, assim, sabe? Entendi. Mas tem que ser bem utilizado, cara. Tem que saber jogar, igual você falou. Tem uma curva de aprendizado complicada ali, cara. Mas é muito interessante, assim, você vê a profundidade do personagem, assim, sabe? Mas ela também é muito frágil, assim, então precisa ter uma composição de time que ajude, saca? Ah, sim, é. Mas ela, o bacana dela é esse going rogue que você consegue também, sabe? Tipo, por ter o stun e ela negar o ultimate dos caras, porque basicamente todo ultimate o cara tem um tempo de warm-up, assim, sabe? Onde ele invoca o ultimate e você tem um tempo pra fugir, basicamente. Ela joga um tiro que dá um sleep no cara e ela interrompe isso. Olha. Então o cara tá no meio do ultimate, você dá um tiro, o cara cai, sabe? E dorme, é sabe? Acertar, fica 6 segundos em stun. Até que alguém ou tire ele com um dano ou que ele saia sozinho em 6 segundos. Então tu consegue negar qualquer ultimate, basicamente, sabe? Ele é um anti-suporte absurdo, mas, assim. A coisa mais legal de ver é que, assim, as pessoas não entendem isso, saca? Um Genji tentou summonou a espada pra dar o ultimate, eu dei sleep nele e saí correndo, assim. Uhum. Aí um cara vai e deu poke nele, assim, sabe? Ai, cara, tá muito imbecil. E aí, cara, eu reparei, assim, tipo, sempre que você der sleep em alguém, em vez de focar no outro cara, todo mundo vai focar no cara que tá deitado, assim, sabe? Que tipo, é mó burrice, cara. Mas tem uma brincadeira acho aí. Que esse é o problema do FPS, assim, sabe? As pessoas não entendem que é uma estratégia. É meio que MOBA nessa hora, assim, sabe? É, claro. Que nem um WoW, assim. Se dá num Battleground, então, contra crowd control no cara, você não vai atacar quem der crowd control, você vai atacar o outro cara, sabe? Se você crowd control, porque aquele cara é uma threat, sabe? E é interessante, assim, que tem que ter esse mind shift, assim, que vai levar um tempo, acho, até todo mundo engrenar, sabe? Sair do Team Fortress Strong Punch, sabe? Pelo menos tem um tempo até todo mundo enjoar dela, né? Eu acho, porque você tá entrando em jogo, tem 2, 3, 4 anos por time, assim, às vezes. Já começou a me enjoar. Na primeira semana foi bastante, mas agora tá menos. Mas é divertido, assim, você deveria tentar, Gerard. Tá, tá, tá. Tá. É bem bacana, mas é bem bacana. Uma coisa só que eu queria comentar é, eu tava revendo vídeos de TF2 e eu vi que, bem, faz anos que eu não jogava TF2, né? Então eu tava me atualizando um pouquinho pra ver o que tinha acontecido nos últimos anos. E eles adicionaram algumas armas que eu percebo que a Blizzard tem copiado isso, assim, não copiado, mas elas têm usado pelo menos como forte referência, assim, por exemplo, o healing, o sniper healing é uma arma do médico que ele saiu depois, né, depois do lançamento, onde ele dá tiro e dá heal, sabe? É uma arma de longo alcance que você dá heal dando tiro, ou dano se você acertar um inimigo, assim. Então, essa funcionalidade já tinha no TF2, assim. É a famosa arma do míope, o cara que não sabe diferenciar os amigos dos inimigos. Tem várias coisas interessantes do Team Fortress, quando o Deus Ex saiu, eles tiveram parceria e lançaram o sniper do Deus Ex. Você não podia atirar ele, se não estivesse mirando, mas era um rifle que quando desse um headshot, ele tinha a chance de dar outro headshot. É tipo, ele atravessava quantas cabeças possível, assim, sabe? Entendi. Uhum. Então já aconteceu pra mim eu dar 3 headshots, assim, num tiro só, assim, sabe? Porra. Nossa, que massa. Que, tipo, toda vez que ganhava um puta benefício, você tinha um side effect muito alto, assim, pra mesmo equipamento, sabe? É, isso é uma coisa que eu fico curioso se a Blizzard vai pra esse lado. Porque o TF2, ele foi pra esse lado de loadout, né? De você ter customizar o personagem. Mesmo que o personagem tenha um role específico, você pode customizar ele pra jogar ele diferente. E eu queria saber se eles vão fazer isso com o Overwatch, sabe? Se eles vão um dia adicionar essa outra camada de especialização, assim, sabe? É, eu entendo o que você tá dizendo, mas eu acho que não, cara. Eu acho que vai virar um MOBA, saca? Cada personagem novo vai ter um kit novo, assim, sabe? Uhum. Pra continuar deixando o jogo mais interessante, sabe? É, que é uma forma mais cara, assim, mas é bacana. A Blizzard sairia pra esse lado se o jogo tivesse flopado no começo, que nem o Diablo 3, mais ou menos. Uhum. Eles tiveram que implementar todo um sistema diferente na expansão pra meio que reacender o jogo, assim. Eu só fico pensando porque esse tipo de coisa dá sobrevida, assim, sabe? É o tipo de coisa que não acho que vai acontecer no lançamento, mas é o tipo de coisa que talvez, dependendo do ritmo do jogo, é que nem TF2, ele era era um boom no começo e ele foi perdendo curva, assim, sabe? E aí eles vieram com essa história de loadout e isso fez uma comunidade ficar jogando o jogo até hoje, assim. Cada um inventa uma combinação nova. Eu acho que isso gera uma coisa mais hardcore, talvez, assim, sabe? No jogo onde você... Eu não sou muito necessariamente a favor disso, a não ser que o jogo perca, como se fala, usuário por causa disso, ou porque o jogo começa a ficar meio boring, assim, sabe? Mas assim, eu acho que a abordagem é muito diferente, porque o TF veio numa época que, tipo, você tinha um personagem que fazia uma coisa só, sabe? E aí, pra dar vida, eles deram um negócio de loadout, assim. Mas eu acho que a Blizzard vai mais pro que a Riot faz com League of Legends, que é, tipo, você tem uma subset de poder, assim. O cara que dá sleep, o cara que dá charge, não sei o quê. Aí... você faz um personagem com isso e lança. Depois você pega habilidade de um, de outro, meio que mistura e faz um outro personagem novo. Então você tem, sei lá, 130 personagens, mas na real você tem 25 poderes diferentes no total no jogo, sabe? E tipo, é só um loadout diferente. Daí eu acho que, pelo menos pra mim, o interessante é que é um personagem com animação diferente, voz diferente e o efeito um pouco diferente. Ah, sim, com certeza. Não sei, se eles tiverem pique pra manter isso... E aí quando você vê aquele inimigo, você sabe exatamente o que ele é, sabe? Sim, sim. É muito mais fácil você saber, ah, então aquele cara tem aquele kit, assim, sabe? É muito mais fácil resolver o pedra por causa da tesoura. É, concordo. E você, meu amigo Renan Foca, fala pra gente aí, nosso convidado, o que, é que você tem jogado nas últimas semanas que você acha legal compartilhar com os ouvintes do podcast? Eu tô quase terminando o I Am Setsuna, que é o RPG daquela nova empresa da Square, Tokyo RPG Factory. Sim. Que ele veio com a promessa de trazer a era de ouro dos RPGs de volta, né? Ele é meio que um sucessor espiritual do Chrono Trigger, mas... É peronomútil! É, peronomútil. A temática dele lembra muito mais o tom do Chrono Cross, que é um tom muito mais melancólico, muito mais pra baixo. E tem muito de Final Fantasy X nele. Muito de Final Fantasy X. Vários personagens, o estilo de jogo, toda a temática em volta da Setsuna e sim, o jeito dela sendo parecido com a Yuna na jornada dela. Mas, cara, o jogo é incrível, assim. Toda a evolução dos personagens, a história, tô achando animal. O que enche um pouco o saco é que todo o terreno até agora é sempre neve o tempo todo. Não combinaria ter um campo florido e algo desse tipo, algo alegrinho, assim, com o tema do jogo, mas chega uma hora você cansa de ver aquele cenário branco, assim. É. Enche o saco. Eu tenho umas 10 horas de I Am Setsuna no PS4. E o começo é realmente muito nostálgico de Chrono Trigger. Mas eu tentei meio que me desvencilhar dessa ideia. É igual quando surge um jovem craque no Brasil, você já quer dizer que ele vai ser o Pelé. Então eu não quis, né, olhar pro jogo dessa forma. Quis só, vou sentar aqui e vou jogar um RPG japonês novo. Entendeu? E se ele me trouxer sentimentos parecidos com o Chrono Trigger, excelente, mas se não, também não quer dizer que ele vai ser necessariamente ruim. Nisso eu tô gostando muito do jogo, sim. É o melhor RPG que eu joguei japonês desde Bravely Default. E o sentimento parecido com o seu, ainda não cheguei na parte onde o setting dele me cansou, mas eu acho até que ele tem muitas mecânicas que você quase que não usa algumas delas, assim, não presta muita atenção. E isso aí eu quero ver se lá mais pra frente vai fazer alguma diferença ou não. Por enquanto é curtir a história, aquele combatezinho Action Battle System, né, famoso da Square, já, combinação de poderes entre personagens da party, isso eu acho maneiro. Tanto que a primeira combinação é o X-Strike, né? É, igual a primeira do Chrono Trigger, praticamente, que você consegue. E isso daí dá pra ver que eles realmente têm essa referência, né? Essa influência muito grande de RPGs como o Chrono Trigger. Acho que você colocou perfeitamente. O mood é um pouco mais Chrono Cross e tem várias coisas nos personagens e na história que remetem a Final Fantasy X, assim, acho que é um mishmash disso daí, mas não importa, cara. Acho que você não devia... As pessoas que estão ouvindo não deviam jogar pensando que é igual a esse ou aquele, não, simplesmente é um novo RPG, acho que é um... Até agora eu achei super legal, super competente, vou ver o quão especial ele é conforme eu jogar mais aí. O que eu concluí disso aí é que eu quero ver mais jogos da Tokyo RPG Factory, cara. Entendi. Maneiro, isso aí é ótimo pra nós, que amamos RPG japoneses, né? Não sei do nome da empresa. Tokyo RPG Factory. Só faltou Ink ou outra coisa no final pra ficar mais style. Assim. É, pode crer. A gente é órfão, né, Seco, dos excelentes RPGs japoneses, assim, e cada vez menos a gente tem a oportunidade de jogá-los. Pra mim, o Bravely Default foi uma grata surpresa e o I Am Setsuna realmente dá uma esperança boa aí de que esse gênero preferido meu volte a despontar. Mas você não ficará tão, assim, órfão se vocês tivessem um Vita pra poder jogar a série Heart e Persona 4 ou Persona 3. Então, o 5 eu vou jogar, com certeza. Persona é demais, cara. Eu peguei emprestado uma vez acho que foi um PSP com o nosso amigo Space Thug, só pra jogar. Ah, não lembro qual era o Persona, era o 3? Qual que são no PSP? PSP deve ser o 3. É o 2 e o 3, é. É, joguei o 3 no PSP e joguei o Final Fantasy 7, não sei o que lá, esqueci, Crisis Core. Peguei só pra jogar essa porra emprestado. Mais alguma coisa aí, Renan, que você quer falar pra gente? Cara, eu aproveitei uma promoção que eu vi agora e comprei o Guitar Hero Live. Sério? Eu tenho me divertido absurdamente. Bom saber, hein? Tava de R$600, eu paguei menos de 200 aqui no Brasil. Então, cara, nossa, valeu muito a pena e é extremamente divertido. O periférico você já tinha? Não, então, com a guitarra. Caramba. Que legal. Ótimo preço, cara, mas desculpa a ignorância, tá? O Guitar Hero Live só tem guitarra? Só guitarra e microfone. Ah, tem vocal também, entendi. Eu não testei nenhum microfone ainda, eu queria testar se algum headset qualquer funciona ou se precisa de um específico, mas isso eu não cheguei a ver. Mas, cara, com a guitarra eu tenho me divertido muito. Ela muda um pouco do set dos outros Guitar Hero, que eram 5 botões, e são 6, é 3 em cima e 3 embaixo. Sim. Muito legal. Você achou mais, até assim, vamos dizer... Bem mais difícil. Mais difícil, você achou? Pra mim, bem mais difícil. Meu cérebro trava a hora que tem que apertar um botão de cima e de baixo ao mesmo tempo, assim. Ah, de cima e de baixo ao mesmo tempo, pode crer, fazer tipo um acorde. É mais pra esse lado do... parecer mesmo a guitarra, ela é muito bonita, até, não é aquele negócio de feio que nem eram as outras. É aquela plástico branco no formato da... Que plástico horroroso. Não, ele é bem bonito agora. Entendi. É ainda de plástico, mas é não, bem feito. Interessante, né? Quem sabe o Guitar Hero Live 2 tem 8 botões, assim, tem 10, né? Quem sabe? Alavanquinha pra fazer o uauá. Vê com o pedal. A alavanquinha já tem, cara. A alavanquinha do uauá tem. Pedal já não, tem, pelo amor crer. De Deus. Pode crer, maneiro, cara. Guitar Hero foi uma parte muito boa da minha vida. Foi Guitar Hero Rock Band na geração passada. Mas aí eu, quando vi pra próxima geração, meio que me desvencilhei de tudo. Vendi lá na EA todo o meu equipamento. Eu tinha bateria com um pedal custom que eu tinha feito. Não sei o que, uma parada organizada, assim. A minha festa de despedida do Brasil quando eu vim pra EA foi uma festa Rock Band. Foi maneiro. Foi lá em Floripa ainda. E eu, essa semana, fiz várias coisas, cara. Eu experimentei Inside, um jogo fantástico da Playdead, a galera que fez o Limbo. Eu estou maravilhado. Vocês podem ver a minha reação em primeira mão. Eu não tinha jogado Inside ainda. E aí resolvi fazer um stream no escuro, cara. Fiz assim, primeira experiência de jogo, a galera que tava assistindo acompanhou comigo. E alguns me ajudaram na hora ali que eu nem queria ajuda de resolver alguns puzzles e tal. Me deram uns spoilers. Mas fora isso, a minha reação, assim, vocês podem conferir lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/podcastbr. Tem um Eu Falo com Videogames do Inside, que foi ontem, né, no sábado que eu fiz esse stream. Estamos gravando hoje aqui no domingo. E foi bem maneiro, e joguei umas 2 horas do jogo, e tô, cara, na pilha pra terminar essa gravação aqui e voltar pra ele, que o Inside é um, cara, jogão, assim, é difícil até falar dele sem dar os spoilers, mas, cara, para tudo que você tá fazendo, quer dizer, não para de ouvir esse podcast não, mas quando você acabar, você vai lá e experimenta Inside, que vai valer muito a pena. E agora, eu preciso fazer uma confissão aqui, hein? Se falar que eu experimentei Inside não foi confissão suficiente, né? Meu amigo Igor de Castilho, você vem há meses, né, falando pra mim: pô, tem esse jogo, cara, muito foda, com esses personagens tão bem feitos, com esse balanço, né, tão bem, bem arrumado, um gameplay de pedra, papel e tesoura muito foda. Carisma dos personagens é a grande coisa, né? A empresa que realmente se importa com o jogo, com o valor de produção dos personagens, e eu venho sempre falando pra você que, ah, não, você não vai jogar isso, para de falar desse jogo. Finalmente, eu tenho que confessar, essa semana eu decidi experimentar. Jogou WoW. É, ou Pokémon, joguei... né? Um dos dois, né? Do Gilead, só pode finalmente ser. Finalmente joguei Pokémon GO. bem maneiro, saiu do Canadá, eu aqui nas ruas procurando Pokémon, quase sendo atropelado. Foi assim, só good vibes. Nossa, a experiência completa, então. Você juntou a horda dos Brainless, é isso? É, tipo isso. Minha vantagem é que eu vou a pé pro trabalho todo dia, e que eu moro perto da EA, e passo por, tipo, campo de futebol, uns lugares assim com bastante verde, geralmente é onde proliferam mais os Pokémons. Uhum. E aí eu tô avançando já meio rápido, assim. Tá bem maneiro. Eu não preciso falar muito mais de Pokémon GO, todo mundo sabe o que que é. Eu queria só fazer a piada do Overwatch com o Igor aí. Cara, eu tenho uma coisa pra falar de Pokémon GO, cara. Que existe muito mérito da empresa, existe algum mérito na empresa no sucesso do jogo, sabe? Ou do aplicativo, sei lá. Você acha? Mas não é um bom aplicativo e nem é uma boa abordagem de Pokémon, sabe? Entendi, não é mesmo, não. É um fenômeno social, isso é indiscutível, e tem um monte de mérito aí envolvido, e eu não acho que é da Niantic, sabe? Sim. Eu acho que o mérito é uma franquia de que tem mais de 20 anos e é super popular e tá carente de um revamp, assim, sabe? Sim, e cuja natureza de colecionar coisas, e essas coisas serem esses personagens tão carismáticos, tinha tudo a ver com mobile, cara. Tinha tudo a ver com botar na mão do mainstream, sabe? E a gente sempre falava, pô, o dia que Pokémon virar mobile vai ser foda. E nem precisou ter um jogo bom pra isso acontecer, entendeu? Não precisou. E assim, ó, uma coisa que eu vejo é o pessoal falando, augmented reality é trending agora. Ah. Ou, a gente tem que repetir esse sucesso. Cara, isso é um caso isolado, sabe? É, eles vão se foder. Ninguém reproduz isso, sabe? É, World of Warcraft all over again. É, cara. Nem a Blizzard conseguiu fazer um World of Warcraft, nem a Niantic vai conseguir fazer um Pokémon Go Killer, sabe? Uhum. Eu acho que nem vale a pena se estudar o porquê que aconteceu, por que as pessoas precisavam, mas não tentar descobrir a fórmula secreta envolvida nisso, sabe? Sim. Porque eles não sabem e eles estão perdendo dinheiro com a possibilidade de ter feito um produto melhor, sabe? É, entendi. Então eu vou pontuar só uma parte de design que eu acho que é bem crítico, assim, e que vai refletir na longevidade desse produto, assim, sabe? Ah. Eles decidiram levelar Pokémon baseado no fato de que você tem que farmar aquele cara. Então, basicamente, pra subir de nível um Pokémon, você precisa da candy dele. Dele, isso. Então, por exemplo, eu tenho o Pidgey e eu quero evoluir ele, eu preciso de candies de Pidgey. Isso. E eu ganho candies de Pidgey pegando mais Pidgey, ok? Certo. Então, o que acontece com Pokémons raros? O Abra, por exemplo, que é relativamente raro de pegar. Ele vem em alguém a um determinado nível e ele vem com algumas candies, mas não é o suficiente pra evoluir ele pra o Kadabra. É. Então você precisa achar mais Abras. E a única forma de achar mais Abras é dar sorte de ele aparecer, porque ele é raro. Aí, fudeu. Então o que acontece? Se você gosta de jogar com Abras, como eu gosto de jogar com Abra, eu não tenho essa opção, porque ele nunca vai ser forte o suficiente pra competir com o meu Pidgey, que tem torta e direita, sabe? Sim. Que é um Pokémon que eu não gosto. Então, é uma decisão de design tão simples, assim, que meio que mata o jogo pra mim, assim, sabe? Mata como jogo, acho que nem deixa de ser jogo completamente, assim, porque eu sou obrigado a usar os Pokémons que ou vieram muito fortes logo de cara, ou que tem tudo quanto é lugar. Ou que tem tudo quanto é lugar, que é o que acontece. Aqui em volta de onde eu moro, tem muito Drowsy, então tem hipno pra tudo que é canto, assim. Na cidade inteira de Montreal tem Drowsy, cara. É, sabe? Uma infestação de ratatás. Nessa cidade, assim. Entendi. Então é foda, sabe? Tipo, acho que eles falharam bastante nisso. E era uma decisão que bastava eles terem feito, tipo, por branches, assim. Tipo, eu não tenho a candy do Pokémon específico, mas eu tenho a candy daquele branch de psíquico, água, fogo, sabe? É, isso faria mais sentido. É, pra evoluir o Abra, eu bastaria farmar Hypnos ou Drowsy, sabe? Uhum. Eu formo um monte de Drowsy que eu consigo subir o meu Abra que eu tive a chance de achar em um dia, assim, sabe? Então, é só pra ver como eu acho que eles se expandem em outras partes do jogo, que eu acho que tem bastante falta um pouco de maturidade de desenvolvimento de jogo, assim. Eles são muito competentes com a parte de augmented reality. Tem muito mérito na parte de não ser competitivo. Ou seja, quando você chega num lugar e tem um Pokémon raro, você não remove o spawn dele. Que acho que teria sido uma primeira decisão de uma empresa de desenvolvimento de jogos, assim, sabe? Focado em jogo é ser raro. Então, se eu chego lá e pego um raro, eu removo o spawn dele, sabe? Rapaz, isso ia dar briga. Isso ia dar morte, sabe? Isso, nessa altura da comunidade, já teria morrido gente por causa disso, sabe? Veja o vídeo do Central Park, por exemplo, né? É, por exemplo, tá ligado? Não, cara, certeza. Não é nem um exagero dizer que teria rolado nem morte. Nem é brincadeira, é ter mesmo. Tenho certeza que foi uma decisão extremamente competente da Niantic em ter feito pensado nisso, sabe? Em você compartilhar a experiência com pessoas que estão em volta de você e te jogar pro mundo, assim. Então você vai lá, você chega numa praça, senta, e como aconteceu comigo aqui, sentar numa praça que tinha um lugar que tava com as pessoas que ficam botando buff pra vir mais Pokémon raro, uhum. E tinha cento e poucas pessoas em volta, né, sentado no gramado, pegando Pokémon, sabe? Então, é fenomenal. Isso é mérito da Niantic, assim, sabe? Mas eu acho que tá longe de ter sido um produto fantástico e principalmente não é reproduzível, assim, sabe? Uhum. Eu alertaria pra tomar esse cuidado, assim, não é um trend, augmented reality não é uma coisa que as pessoas querem, sabe? Uhum. Tanto que o Ingress tá aí faz um tempo já e ninguém ligava pra ele, né? Então, Ingress ligava. Eu só acho que na América do Norte você tem que aproveitar até outubro, porque depois disso acabou o Pokémon GO. Não tem mais como ter Pokémon GO. Por quê, senhor? Ah, tá, menos 35 graus, vou catar um Pokémon na praça. Ah, eu esqueci que você mora nesse lugar aí chamado Montreal, que faz frio. tipo, pelo menos metade, um pouco mais da metade da América do Norte. Não tem como, cara. Coitados, né? Eu quero ver na Avenida Paulista o pessoal andando com o celularzão pra cima, hora que lançar no Brasil, e os neguinhos andando de bike só pegando celular, como o mercado negro de celular vai explodir, cara. Tem que capturar todos, né? Todos os celulares. Vocês viram o golpe, que é o cara bota uma lure num Pokestop e fica esperando vir os caras pra ser assaltado? Uh-huh. Olha que maldade, cara. É, human ruler, né? It's super effective, Igor. A gente tava tendo uma discussão no almoço, tipo, tem um colega que diz assim, não, porque eu sou hardcore Pokémon trainer. Assim, defina dele, bom, aí ele abriu a mochila, tipo, ele tem 3 battery recharger, água. Caralho. Aí tinha um monte de comida, que ele passava, tipo, 8 horas, assim, na rua, assim, sabe? Ah, eu se fudei. E ele falou, não, que ele tava, teve um evento que Montreal muito legal, assim, apareceu um Charmander num bairro, numa rua lá, e tiveram que chamar 5 carros da polícia pra tirar a multidão, assim, cara. Tinha 300 pessoas fechando a rua. O ônibus não conseguia passar, as pessoas começaram a achar que tinha um riot, começaram a chamar na 911 apavorado, assim, cara, tipo, é um bairro isolado, assim, não tem ninguém nunca. Tudo calmo e, tipo, de repente 200 pessoas dão spawn, assim, sabe? E aí ele falando que tem um ônibus em Montreal que ele para muito frequentemente, assim, anda muito devagar nas ruas, que tem bastante estudante. E por andar nesse ônibus, é tão devagar que se considerado andar mesmo, sabe? Aí você pega Pokémon dentro do ônibus. E choca, então óbvio. Parece que teve um dia, no final de semana, acho que foi um sábado, que lotou e ninguém saía, então ninguém conseguia entrar na porra do ônibus, assim, sabe? Que todo mundo ficava lá jogando Pokémon e o motorista não podia falar nada. Tipo, passava aquela trolha, assim, com um monte de gente celular na mão, assim, sabe? E, tipo, ninguém descia. Aí, daí, nesse caso, ele achou um pouco exagero, porque ele achou que tava atrapalhando caralho. O pessoal da cidade. É um fenômeno, cara, é um negócio absurdo. Eu falei pra minha esposa que Pokémon Go tá sendo uma desculpa pra você fazer idiotices que você sempre quis fazer, mas tinha vergonha. Agora é socialmente aceito, sabe? Eu li histórias de lugares que alugam cachorro pra você passear com ele, pra você não fingir que não está jogando Pokémon Go, sacou? Ah. Eles alugam o cachorro pra você. Caraca. Alguém inventou uma app lá, com Pennium, pra você achar relacionamento enquanto você tá jogando Pokémon GO, um traço assim, sabe? E só pra terminar, eu não tô jogando, né? Mas minha esposa tá. Aham, sei. Aí um dia a gente tava andando. Não, eu não tô jogando mesmo. Sei. Uhum. Aí eu tava andando com ela de bicicleta e tal. Ela assim, ah, vamos parar aqui nessa praça, tô meio cansado e tal. A gente pode curtir um pouquinho, namorar e tal. E assim, nossa, que estranho, ela nunca você pede pra parar. Aí de repente a gente senta assim, e eu comecei a falar com ela, respondi, olhei pro lado, ela jogando Pokémon, assim, porra! Tipo, muito bom. Epic fail, assim, sabe? Daí ela riu, assim. Porra! Ela tinha planejado. Trollado isso, né, infernal, velho. Fui trollado pra caralho. Boa, Seco. Pokémon Go acabando com os relacionamentos, tá vendo? O assunto principal do podcast 164 hoje aqui, nós selecionamos, hein? Algo que vai tocar no coração de todo mundo que tá ouvindo, com certeza no nosso aqui, que vamos estar compartilhando isso com vocês. Nós vamos falar sobre alguns dos nossos personagens mais marcantes dos videogames. Então a gente trouxe aqui cada um de nós uma listinha, no caso do Igor, uma lista de um só, com os nossos personagens favoritos dos jogos e vamos falar um pouco do porquê, né? O que que fazem esses personagens tão especiais pra gente. E aí, né, pra ser educado aqui, vou deixar o nosso convidado começar a brincadeira. Renan Foca, traz pra nós, por favor, o primeiro personagem marcante dos games pra você. Vou trazer uma franquia meio moderna, que é o Claptrap do Borderlands, cara. We're gonna make Jack regret ever setting up shop on this cliff. It'll take him minutes to wash this graffiti off. Minutes, I say! You still there? Caramba. Muita gente acha ele um dos personagens mais chatos da franquia e eu acho justamente o contrário. Eu acho ele o melhor personagem da franquia. Ele tem um senso de humor extremamente, extremamente engraçado, cara. Ele tem umas colocações... Ele chega a ser aquele irritante, mas o irritante de engraçado demais, cara. Ele consegue deixar o Borderlands muito mais legal, uhum, pelas colocações, pela narração. Ele seta o tom, né, pro jogo, né? É ele que seta o tom caricato do jogo, principal, assim. Alguns personagens fazem isso com os jogos, né? Eles dão uma vida ali, uma, né, um sabor pro jogo que de outra forma não teria. Às vezes até jogos medianos, porque tem aquele personagem que você curte e você quer só ouvir mais dele, saber mais, né, ver mais cenas com ele, assim. É, o Capture é bacana também porque ele faz o Overwatch... Desculpa. Ó, olha! Ele faz o Borderlands ficar, tipo, não sério o tempo inteiro, assim, sabe? Sim. Porque às vezes você pode levar a sério, mas ele te traz de volta pra o que é o ritmo do jogo, assim, sabe? Acho que é bem bacana mesmo. Excelente. Você, Igor, vai, desembucha logo aí qual é o seu personagem marcante que você trouxe pro episódio de hoje, vai. Cara, eu queria falar de um que foi bem polêmico pra mim, no momento, tipo, fez um jogo que eu adorava, ficar estranho, e eu me fez questionar o jogo, e depois eu comecei a achar que era de propósito aquilo que eu tava experimentando no jogo, assim, sabe? Uh-huh. Que eu vou falar do Trevor, no GTA V. My name is Trevor, sweetheart. Let's go have the time of our lives. Ele, no começo, eu jogava com ele pensando meio... Ele é bem cômico, sabe? Então, dá pra dizer que a gente... Ele é tipo o Claptrack do GTA. Ele faz essa guinada de humor no jogo e tal. E ele é extremamente violento, ele é extremamente sociopata, mas ele é engraçado. Até um momento do jogo onde você é obrigado a torturar um cara, sabe? Sim. E nessa parte, o jogo fica estranho, assim, sabe? Fica bem estranho. Porque você não tem a opção de não fazer isso. Você é obrigado a fazer pra terminar. E não tem como cortar isso de nenhuma forma. Então, o jogo te bota uma faca na mão e você tem que torturar esse cara, assim, sabe? E é bem sádico, assim, de um jeito bem não saudável, sabe? Sim. E eu fiquei pensando que errado isso, sabe? Tipo, me senti mal, assim, sabe? Uhum. E esse personagem que eu gostava tava sendo puramente quem ele realmente é, sabe? Ele tava lá fazendo o que ele faria. E nessa hora eu dei uma pausa, assim, blá blá, e eu pensei, poxa, isso aqui eu não curti, sabe? Eu acho que eu tiraria isso do jogo pra deixar ele melhor. Mas eu acho que tem um fator de responsabilidade bem grande nessa hora. Eu acho que alguém decidiu fazer isso dessa forma e te obrigar a passar por isso e te obrigar a não conseguir evitar isso pra que você se sinta mal no processo. Olha que coisa maluca, né? A gente sempre discute agency em jogos, e eles provavelmente pensaram em tirar agency do jogador e forçar ele em uma situação que ele não quer pra que ele entenda uma mensagem, assim, sabe? E você ficar, tipo, com desgosto com esse personagem e você entender que, na realidade, ele é um sociopata, assim. Ele não é um cara legal. Ele não é um cara que você quer que ele exista na vida real, sabe? É, cara. E você, mesmo que ele tá, aquele cara talvez é um vilão e aquele outro cara que ele tá torturando não é um cara bom, você percebe que ele não merece aquilo, sabe? Ah, e mesmo que merecesse, né? Não, é irrelevante nessa altura. É, exatamente, mas o jogo não dá, ele de propósito não faz parecer que o cara realmente merece, não tem uma escala ali, sabe? Pra você chegar nesse momento. É bem bizarro, porque talvez algum jogo erraria no tom e faria você achar que ele merece, sabe? E eles fazem de um jeito que ele não faz parecer que ele merece tanto. E isso, depois, é importante numa decisão no final do jogo, assim, que você tem que tomar, que é relevante ao Trevor, assim, sabe? Claro. E é esse momento do jogo é um key point, assim, de você entender que, cara, esse cara não é só engraçado, esse cara não é só divertido, sabe? Essa violência que ele tá fazendo é real, sabe? É uma violência real, assim, né? Tipo, se você realmente se identifica com esse cara, e a gente não quer que você se identifique com esse cara, assim, não quer ser um sociopata, sabe? E eu achei maluco, assim, sabe? Eu achei muito bacana da Rockstar ter colocado isso no final das contas, e eu acho que foi bem impactante pra mim pelo quanto meta-jogo isso virou pra mim, assim, sabe? Quanto eu tive que pensar no tudo que tava acontecendo pra assimilar o recado, assim, sabe? Esse ponto de assimilar o recado é o único que me deixa um pouco preocupado, Igor, porque eu não sei quantas pessoas vão ter reagido da forma que você reagiu e ter entendido a tal mensagem que você falou, porque a essa altura, né, eu já não duvido de nada da humanidade, né? Não, com certeza que não, mas eu acho que eles fizeram a receitinha deles pra chegar nesse ponto, sabe? Entendi. Eu acho que, óbvio, tem gente que assiste qualquer coisa e não julga e não, isso nunca vai ser diferente, sabe? Mas eu acho que eles fizeram o papel deles de tentar fazer você entender o recado, sabe? Então, eles oferecem um jogo de violência, eles oferecem violência pra você, mas eles colocaram em algum momento um momento pra você questionar tudo aquilo, que eu achava que é uma coisa de responsabilidade ali, sabe? E agora então a missão de continuar depois dessa aí, depois dessa reflexão profunda que o Igor nos proporcionou, essa missão vai ser do Fernando Seco. A pica do Aspira. Seco, qual é o seu primeiro personagem marcante dos games que você trouxe pra nós, vai? Bom, pra tentar dar um counter no Igor, que vai ser complicado, eu vou usar um personagem mutinho lá dos 90, chamado Gordon Freeman. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and Shine. Olha só. E... I raise you. E eu acho que, assim, numa época onde não existia voiceover direito, assim, teve esse jogo que veio com... Todo mundo conversava com você, todo mundo agia como se fosse aquele cara especial, mesmo você não ter feito nada, assim. Você não falava nada, assim, você só agia, assim, sabe? Aí você vai num tram, chega na fábrica, abre o seu armário, troca de roupa, tem seu nomezinho ali, e um monte de coisa começa a acontecer com você, assim, sabe? O mundo muda, de repente todo mundo tá caçando você, e aí você não fala nada, mas todo mundo fala com você, e aí você passa nos lugares escrito Surrender Freeman. Tipo, é todo aquele level design conversando com o jogador, falando, passando vários sentimentos, assim, sabe? Que, cara, não tem e não teve nada parecido antes disso, sim, sabe? Sem dúvida. E, cara, é foda, assim, sabe? É foda não querer saber o que tá acontecendo, tipo, mostrar que você não tá errado, sabe? E tem todo aqueles grupos tentando pegar você, assim, sabe? É foda e sensacional e bizarro ao mesmo tempo, assim, sabe? Como um personagem muda, assim, que você, tipo, você sente aquele cara, assim, sabe? É bizarro, é fantástico, assim, sabe? E se tiver alguém aí que não saiba de que jogo nós estamos falando, pelo amor de Deus, vai lá jogar Half-Life 1 da Valve, essa obra-prima. Claro, tem o 2 também, e quem sabe um dia o 3, acho que não vai ter. Ah, eu duvido. Duvido. É, o Half-Life foi especial mesmo, cara, e bem, bem colocado. O Gordon Freeman, ele é engraçado que ele é um grande personagem sem ser ninguém, assim, né? Tipo, é difícil você ter jogado Half-Life e não lembrar do personagem do Gordon Freeman, sendo que você nunca vê ele no jogo. É impossível você não lembrar. Você vê ele em algum espelho, não vê? Mas mesmo assim, é irrelevante você ver ou não ver, porque você descobre quem ele é aos olhos dos outros que estão interagindo com ele. Ele é um pé de cabra, né? Basicamente. Mas a forma como você é refletido nas reações dos outros, você começa igual... Cara, o Seco narrou muito bem aí. Você começa um operário, né? Claro, um cientista, um cara de um certo respeito, mas não no sentido do que ele vai acabar tendo que fazer, né? Ele é o cara errado colocado ali numa situação impossível e ainda assim, contra todos os odds, né? Contra todas as chances, ele consegue prevalecer e salvar a humanidade. Cara, você tá na pele de, entre aspas, um cidadão comum. Claro, ele não era um cidadão tão comum assim, mas não era um super-herói de quadrinhos, sabe? E você acompanhar isso pelos olhos dele, né? Onde a única referência que você tem, até pra saber quem você é o que tá à sua volta. Isso aí é muito poderoso. E a Valve, esse foi o primeiro jogo que eu me lembro desse estilo em primeira pessoa, sem cinemáticas, onde ele nunca tira o controle da câmera da sua mão, sabe? E você realizar uma história fantástica como é do Half-Life 1, com um personagem fantástico como é o Gordon Freeman, sem tirar a câmera dos olhos dele em momento algum, e te dar momentos fantásticos no jogo, que tem assim, a cada esquina, tem uma coisa foda acontecendo, e que você tem que estar olhando pra lá pra você poder capturar. E eles confiaram que o jogador iria emergir naquilo e ia estar olhando pro lugar onde tinha que estar olhando a cada momento, pra poder ver as coisas que estão acontecendo. Isso, cara, foi a grande sacada deles, a coragem que eles tiveram de fazer um jogo que não, sabe, que não depende das técnicas clichês da época pra te mostrar nem quem é esse personagem, nem que história é essa, simplesmente te joga lá e você vive, entendeu? Você é o Gordon Freeman durante aquele tempo e vai descobrindo, assim, aos poucos quem ele é. Isso aí é foda. Então, Seco, que escolha fantástica, cara. Muito bom mesmo. Até porque mostra o poder da mídia, né? Da narrativa da mídia, que é bem específica dos jogos, cara, né? Pois tipo, é, cinema cara. Não consegue fazer isso, teatro não pode fazer isso, quadrinhos não pode fazer isso. Só jogo consegue usar isso dessa forma. Então, é um bom exemplo mesmo de como... O que não é muito diferente do seu exemplo do Trevor também. Essa mensagem, como você colocou, que foi passada, ela só é possível quando você controla, quando você tá no comando. Personagens sádicos como o Trevor são feitos no cinema historicamente, nos livros, nos quadrinhos, mas esse impacto que você sentiu, você só sentiu num game, quando um game te colocou nessa posição. É verdade, é verdade. Porque quando você tá fazendo a ação, você sente um pouco de remorso, né? E tem essa coisa, né, quer dizer, já é bem documentado na literatura dos games também, como que o avatar, né, o seu avatar dentro do jogo tem um sentimento quase de filho, né, é alguém que você quer proteger, que você quer o bem. Então você nunca questiona o seu avatar, dificilmente você questiona. É sempre alguém que você, por default, tem que estar ligado, querendo o bem daquele personagem, né? E aí os jogos que brincam com isso, que mexem com isso, a gente fala sempre de Chrono Trigger aqui, um jogo que todo mundo sabe, que mata o personagem principal em um momento, isso é uma mensagem poderosíssima, sabe? De quebrar esse conceito, né? E te mostrar que existem esses tons, assim. E isso aí, quando é feito, é muito foda. O exemplo do Trevor foi muito bom por causa disso também. Ué, agora que você falou, só pra completar, eu achei que um negócio que a Valve fez pro Half-Life, foi o Blue Shift e o Opposing Forces, que mostra os três lados, tipo, Blue Shift joga com um policial e você vê o Freeman fazendo as coisas dele, assim, sabe? Mas você tá fazendo as suas coisas, assim. E aí, com o Opposing Forces, você tem uma outra visão de quem é o Gordon Freeman, assim, sabe? Então, cara, é um pacote completo, assim, que conta três histórias diferentes, cada uma passou do sentido, assim, sabe? E tem esse poder também de questionar várias coisas da história mesmo, sabe? E quando elas se interceptam, é muito maneiro, cara. Pois Nossa, que complicado fazer isso, cara. Assim, não. Se você ainda tava em dúvida se você deve voltar lá e jogar Half-Life 1, não tem dúvida, cara. É uma obra fantástica mesmo. Minha vez então, hein? Eu escolhi aqui um dos meus três personagens que eu trouxe pra hoje. Vou falar, o Seco vai gostar desse. Pra mudar o tom um pouco aqui também, vai. Mas esse personagem, Seco, ele começou como sendo só um sprite de cor diferente. E ao longo do tempo e dos vários jogos da franquia que o que mais tem é jogo por aí, ele se revelou com uma personalidade que é muito engraçada, muito cativante e pra mim é o meu personagem preferido dessa franquia. Tô falando do senhor Luigi. Yikes! Ou o Mario Verde, né? que começou como o Mario Verde. O Luigi, cara. Que triste, né, cara? Aliás, o nome dele deve ser Luigi Mario. É, né? Luigi Mario, porque são os Mario Brothers, tem Mario e Luigi Mario. Mario é o sobrenome dele. E o Luigi, como eu falei, no começo era só o Player 2, né? Era o Mario Verde. Depois ele se tornou o Mario que é magrinho e alto e desengonçado. E aí, em jogos como, por exemplo, o Mario & Luigi Superstar Saga, que é um jogo que, cara, mostra muito, assim, a personalidade do Luigi, e as pessoas no Reino do Cogumelo também se sentem com relação a ele como a gente se sente. Ah, você é só o irmão do Mario, sabe? Cadê seu irmão? Eu quero falar com ele, não com você, sabe? Olá, o senhor Verde, sabe? Eles falam assim, desdenham do Luigi completamente, né? E vários outros jogos, Luigi's Mansion, cara, como que mostra ali a personalidade do Luigi de uma forma cômica, muito maneira. Luigi é o cagão que tá dentro de todos nós, sabe assim? Mas ele tem que resolver os problemas da Luigi's Mansion. Paper Mario in the Thousand Year Door é um jogo onde você não controla o Luigi, mas aí é como se o Luigi estivesse fazendo uma aventura paralela. Então, cada vez que você vai num capítulo do jogo e volta pro hub, o Luigi tá lá, ele também foi pra um capítulo da aventura dele e voltou com as histórias absurdas pra contar, que geralmente são meio que o oposto do que o Mario fez, entendeu? Ah, o Mario foi lá e matou um, sei lá, um caranguejo gigante. Aí o Luigi foi engolido por uma lula gigante, sabe? E aí ele conta as histórias, assim, que é tudo relacionado ao que você acabou de fazer, só que o contrário, e mostrando como ele é o oposto, algumas vezes, do Mario, assim, em termos dele ser todo, sabe, desengonçado. Cara, eu podia ficar aqui o dia inteiro falando de um dos meus personagens preferidos, mas o Luigi, pra mim, cara, que sacada, assim, que bem escrito, que bem pensado que é esse personagem em vários jogos, assim, eu sou grande fã dele e eu sei que o Seco também curte muito. Eu acho o Luigi genial, é a fuga cômica total, né? Total, e um personagem que se leva muito a sério, que é o Mario, de uma empresa que se leva muito a sério, que é a Nintendo, e o Luigi é, tipo, é o oposto disso, assim, sabe? Cara. O Bowser Inside Stories também fica bem claro, assim, sabe? Tipo, cara, o Luigi é muito, muito tosco, assim, sabe? Muito engraçado. Ele não ia nem na aventura, né, Seco? Eles não iam levar ele no Bowser Inside Stories, ele vai, não, bebê, eu tô aqui, deixa eu ir também. Pois é, cara, genial, boa sacada, velho. O Luigi é muito bom. Até o último jogo do penúltimo do Mario e Luigi, que é o Dream Team, que eles vão pra dentro da mente do Luigi também. e é uma mente muito louca, assim. Também genial, tem uns Luigi gigante. Porra, cara, é incrível. É engraçado como surgiu, foi emergente, assim, né? Tipo, existiu o Mario e alguém que falou, não, ele tem que ser diferente do Mario. Depois que eles perceberam que eles podiam explorar a personalidade do Luigi, ela é um reflexo de o que o Mario era e o que eles queriam fazer a partir daí. Então, mano, beleza, já tem o Mario, não pode ser o Mario 2, ele tem que ser... O Mario é super famoso, então ele tem que ser não famoso, velho. O que isso acontece com o cara? Ah, ele é um fracassado, sabe? Um loser. Aí ele tem essa, sabe, tipo, como vai emergindo, assim, naturalmente o background do personagem. Muito massa. Muito bom. É engraçado quando você falou, ele não é o Mario, ele é o Mario 2. Renan, vou te chamar aqui pra trazer mais um personagem marcante pra gente. Manda aí. Vou trazer um conjunto de personagens. Olha. Que marcaram um dos adventures dos anos 90 lá do, do Tim Schafer. Aham. Que é praticamente todos os personagens do Grim Fandango, cara. Ah, sim, o caminho é esse. A linha Excelsior. Caralho. Principalmente o personagem principal lá, o Manny Calaveira. Por ser um jogo de aventura, se não fosse pelos personagens, eu acho que o jogo não, praticamente não existiria. Mas a evolução deles, toda a trajetória do Manny, os personagens que eu conheço, principalmente o Glottis, trazem essa diversão pro jogo. Até porque foi um dos poucos jogos com a dublagem excelente, assim, nos anos 90. A melhor dublagem da história dos videogames no Brasil. Falecida Brasoft. É, cara. Todo o tom dele meio... meio hispânico, meio latino, no sotaque, deixa o jogo Sim. muito engraçado. Toda a interação dele com a secretária Eva, até ela virar agente secreta. Uhum. Esse jogo me marcou muito na vida, assim, pela qualidade dele, pelo ano que ele foi lançado e pelo jeito que os personagens evoluem durante a narrativa. É, eu vou te falar, Renan, a minha esposa, Cintia Duim, advogada, pessoa de respeito, séria, ela só jogava, assim, na época do Nintendo Super Nintendo. Aí, depois que passou essa fase, ela, né, também cresceu e tal, parou completamente de jogar videogame. O jogo que fez a Cintia se interessar por videogames de novo, anos e anos depois, quando a gente já tava junto, foi Grim Fandango, por causa dos personagens e da dublagem. Ela me via jogando aquilo no nosso computadorzinho de casa, e um dia ela sentou do meu lado e ficou assistindo aquilo. E aí ela ficava assim, fala de novo com a secretária. Só porque ela queria ouvir de novo as mesmas linhas, sabe? As mesmas falas, porque era tão divertido, tão bem representado, né? Atuado. Ela ficava, não, fala de novo, quero ouvir mais uma vez. E assim a gente acabou jogando juntos. Grim Fandango, ficamos stuck durante muito tempo em várias puzzles, que é um jogo meio difícil, mas o carisma desses personagens é, cara, fantástico. Como eles capturaram os estereótipos, né? É muito bom, cara. E Grim Fandango, cara, só coisa boa. Aliás, os adventures dessa época aí, eu quando você começou a falar, você falou em grupo de personagens e adventure e Tim Schafer, eu achei que você ia falar Day of the Tentacle, que eu acho também que tem um cast super legal, mas não tem como bater o cast do Grim Fandango, cara. Day of the Tentacle é muito bom, mas pra mim Grim Fandango é insuperável, assim. Não, é insuperável. Você tem toda a razão. As motivações do Manny durante o jogo mudando, sabe? No começo ele é aquele funcionário que quer ser o funcionário do mês, quer recuperar a posição que foi tomada pelo colega corrupto lá. Então ele joga segundo as regras, mas rapidamente ele descobre que isso aí é bullshit. E aí ele se torna, né, o cara que vai tentar fazer, vamos dizer, a justiça e ir atrás, no final das contas, do amor dele, assim. É ver esse desenvolvimento dele deixar de ser o salaryman pra se tornar o herói da história, assim, é muito legal e muito bem, um jogo extremamente bem escrito, bem atuado e bem representado no Brasil também. E tem até a preocupação com os personagens secundários dele também, porque, por exemplo, aquele carinha que você encontra ele no primeiro assassinato lá, uhum. e você coloca ele dentro do caixão com aquele líquido que petrifica, você vai encontrar ele no final, no último capítulo, você vai encontrar o cara que cuida da sala de máquinas como operador do cassino do vilão no final também. É tipo a lagosta, né, esse cara do Isso, o Rosa gigantesco lá. Tem toda uma preocupação com os personagens que eu acho que muito jogo hoje em dia não sabe fazer isso. Exato. Fechar a história, né? Você introduzir ele e ele não ser inútil, sabe? Ele Sim. só ser, tipo, descartável, né? É, não ser mais um. Não ser mais um, isso mesmo, cara. Fernando, e você? Traz mais um personagem marcante pra gente aí, vai. Vou trazer um personagem não tão streamlined, mas que pra mim vocês vão ficar nostálgicos, aposto. Teve um jogo, e na época do Nintendo 64. Ok. E assim, o personagem chega numa fazenda e tal, daí tem um cara lá com um bigodão, um cara de brabo, surrando esse personagem, assim, sabe? Ok. E aí você pensa, pô, vou querer salvar esse personagem, mas como é que eu faço? Aí você vai, sobe, olha pros lados, não sabe, daí você sobe no celeiro, pega uma galinha, vai flutuando assim, vai flutuando com a galinha, ele cai assim no, onde esse personagem tá, aí você monta nele e o cara fala, ah, você não pode fugir daqui, tranca o portão assim, daí agora você Link, tem que pegar a Ipona e tem que dar algum jeito de sair desse curral assim. E ali é o tutorial de como você ganha velocidade, de como você pega as cenouras e tal, tal, cara, depois você sai do, você consegue dar o pulo e se fugir, cara, é um jogo que se transforma de um jogo Zelda Link to the Past mais assim, pra tipo, talvez o que definiu muita coisa do que é veículo, do que é montaria em MMO, sabe? E essa coisa, esse personagem tá sempre com você, ele não fala, mas você tem um carinho por ele, assim, que é difícil descrever, assim. Tipo, ele é como se fosse teu, assim, sabe? Ele é parte de você. É aquele amigo, companheiro. Eu lembro de passar horas, às vezes, só passeando com ela, assim, sabe, pulando e ganhando velocidade, assim, sabe? Uhum. E é genial, assim, sabe? Depois acontecem muitos eventos e no futuro ou passado você reencontra, assim, sabe? Dá um sentimento, assim, muito forte, assim, sabe? Eu fico triste de ver que ela desapareceu, assim, do lore da Nintendo, assim, sabe? Sim, que de vários elementos do Zelda que eles dão um jeito de repetir, né, em outros jogos, ela não foi um deles. A Epona. Pois é, e a Epona é simplesmente fantástica, assim, eu acho que foi a primeira montaria que a gente teve, a primeira vez que, pelo menos pra mim, que você teve um sidekick num Zelda, assim, sabe? Uhum. Que era meaningful, assim, que você se importava, assim, sabe? Sim, não um sidekick que fica falando, hey, hey, mas um sidekick barreiro, pô. Eu tenho um personagem que eu lembrei, por causa de você falar agora, e ele pra mim é muito marcante, e ele provavelmente vem da Epona, que é o Agro, né, no Shadow of Colossus. Ah, óbvio, é, claro. Ele é uma referência óbvia, assim, né, a ela. E a relação que você tem com ele desenrola, né? O drama que tem do teu personagem, a relação que ele tem com esse outro personagem que não fala absolutamente nada e que é tão importante pra você, sabe? Tipo, que provavelmente ele não teria existido se não fosse o Zelda. Não ia, de jeito nenhum. E é até interessante, quando o Seco começou a falar da Epona, eu lembrei do Agro na mesmíssima hora também. E até pensando assim, que no Shadow of the Colossus, essa relação ela é levada às últimas consequências, enquanto que no Zelda eles não tinha clima pra se fazer isso. É, mas o Shadow of the Colossus é muito mais pesado. Né? Muito mais, é. Mas com certeza, vem daí. O que a gente sente pelo Agro é o que a gente sente pela Epona lá no começo. E a Nintendo tentou fazer outros sidekicks pro Zelda, pro Link. Opa, falando besteira, pro Link. E consegue ser um dos personagens mais chatos da franquia, que é o capacetinho do Minish Cap, por exemplo. Pois é, pode crer. Que é chato pra o cacete. Barco também, o barco do Link. O barco é o Rei chato, Leão lá, cara. Sei lá, esqueci o nome dele. Rei Leão. Leão dos Ventos, né? Uma coisa assim. É, um negócio assim. Aquele barco também não chega nem aos pés, cara. E a Midna? A gente nem falou da Midna, mas tudo bem. Nossa. Midna who? É, pois é. Então, próximo aqui, vou trazer um outro personagem. Também, né, vou aqui abrir o coração pra vocês. Tem um jogo que vocês sabem que é o meu jogo favorito de todos os tempos. Foi citado nesse episódio já. A música dele inicia todo podcast, né? Não podia ser diferente. Chrono Trigger tem um cast de personagens fantástico. Eu sou fã de todos eles. E até vou contar, assim, como é que foi minha primeira experiência jogando Chrono Trigger lá no Super Nintendo. Que não tinha motivo pra não dar nomes para os personagens. Eu não... Hoje em dia eu jogo esses RPGs e eu não mudo o nome de ninguém. Tô jogando o I Am Setsuna agora, tem a oportunidade de você dar nomes, mas eu não troquei o nome de ninguém, quero ver. Entendo assim que é mais interessante você deixar o nome daquele personagem ser o nome que o desenvolvedor escolheu. Mas no Chrono Trigger, quando eu jogava lá, quando eu era moleque, eu comecei a dar nome pros personagens. Então, o Chrono, eu botei Gilly, e assim foi. E aí, por exemplo, quando a melhor amiga, né, do Chrono, que é a Luca, você conhece lá logo no começo, eu, na verdade, não tinha percebido que ela era uma menina, né? Ela tinha um oclinho, uma toquinha e tal, eu não sabia o gênero. E aí, quando chegou na hora de dar um nome, eu não sabia nada sobre ela ainda, eu dei o nome de Dudu, que era o meu melhor amigo na época do colégio, assim. Inclusive, foi guitarrista da minha banda. E aí, a Luca, então, virou o Dudu pra mim. E o Robo, por exemplo, o robozinho que você encontra, ele me pareceu muito, assim, uma criança, sabe? Ele não conhecia nada do mundo para o qual eu tava levando ele. Viveu a vida toda só fazendo uma tarefa muito específica dentro de uma fábrica e tal. Então, ele parecia que era uma criança pra quem você tá mostrando o mundo. E aí, eu dei o nome dele de Diego, que é o meu primo mais novo. 6 anos mais novo do que eu. Então, na época, ele era uma criancinha, assim. E o Robo me lembrava muito esse meu primo. E aí, tem um outro personagem, que é o personagem que eu, de fato, tô trazendo aqui pra discussão, que também me identificou muito com alguém que existia na minha vida, né? Quando você encontra esse personagem, ele fala de um jeito diferente dos demais, ele parece aquela pessoa mais respeitosa e rebuscada e, sabe, a honra é algo que é muito importante pra ele, tá numa cruzada sozinho, né, tentando reaver o que aconteceu no passado dele, ele tem uma história longa, né, e a backstory mais interessante do Chrono Trigger, que é o Frog. Thank you. o seu amigo sapo. Ele não nasceu sapo, inclusive. Ele tem toda uma backstory sobre ele, assim. Naquela hora eu olhei pra aquele personagem, o jeito que ele falava, e vi que ele tinha ali uma missão própria, uma side story totalmente dele e muita bagagem. E aí eu pensei, pô, esse aí é o meu avô Almir. E aí o nome dele, o nome do Frog pra mim, do Chrono Trigger, sempre foi Almir. E o meu avô é um cara que eu tenho, cara, muito respeito. E o meu avô nasceu em 1930, tá aí com 86 anos de idade, firme e forte, né? Forte que nem um Tarzan. E ele é uma figura muito importante na minha vida, assim, sempre foi. Pra mim, ele representava o que o Frog representa, sabe? Essa coisa de você querer sempre fazer a coisa certa, de ser sempre alguém que tá ali pra quando você precisa de uma ajuda, precisa de um conselho. Alguém com muitas histórias pra contar. Meu avô é uma pessoa, assim, muito interessante, fantástico. Meu avô foi lateral esquerdo do Botafogo. Então tem várias histórias da época de ser jogador profissional, numa época onde não se fazia dinheiro, onde você falava na rua que você era jogador de futebol, os caras falavam, ah, é vagabundo, sabe? Ele conta essas histórias e como a carreira não deu certo, aí ele foi fazer outra coisa, conheceu minha avó. Ele tem muitas histórias muito fantásticas, meu avô. Sou grande fã dele. Toda vez que eu vou ao Brasil, volto lá pra minha cidade natal, eu gosto sempre de sentar e conversar com ele. E o Frog, pra mim, nessa história, era ele, assim. Essa pessoa que você podia contar, que ia sempre fazer a coisa certa. E pra mim, o Frog é um personagem fantástico por causa de tudo isso aí, o backstory dele. Parece até que eu tô trazendo o personagem ao meu avô e não o Frog, mas é a mistura dos dois. Porque realmente, pra mim, eu acho que o Chrono Trigger, ele acabou sendo, né, um jogo que me tocou tanto porque ele tinha tantas dessas coisas, conexões, assim, comigo. E o Frog foi a mais forte delas, assim. Pra mim, a história dele e como tudo que aconteceu com ele, a vida sofrida que ele teve e o caminho de redenção em que ele está, em se tornar relevante novamente e reconhecido pelas pessoas como pessoa honrada, é a parte mais interessante da história do Chrono Trigger. E esse é um personagem que é muito, muito querido pra mim. Renan, tem mais um aí pra gente? Personagem marcante da história dos videogames pra você? Tem mais um personagem. Pra mim, é o personagem mais chato de todo, da história dos videogames. Mas é marcante, né? O bonequinho do Mimoto lá? Tudo bem, o segundo personagem mais chato da história dos videogames. Valeu. Que é um spin-off do personagem que deu origem ao personagem que o Giliard falou. Olha. Que é o Baby Mario. Nossa. Cara, eu odeio Super Mario World 2, o Yoshi Island, por causa daquele bebê maldito. Cara, hey, sempre que você tomava um hit, ele começava a chorar e saia voando, cara. Puta que pariu, que ele ódio. Ele não fazia nada sozinho. Ele não servia pra simplesmente nada, só pra você não morrer, personagem desgraçado. O Yoshi lá pulando abismos e subindo montanhas e matando um monte de bicho e o Neném não faz nada. Ele e se encostam é um em você, ele entra numa bolha e começa a voar. Você tem que sair correndo pra tudo quanto é lugar pra pegar essa porra desse neném de volta, cara. Porra, o Yoshi trabalha pra caralho só pra poder esse neném chegar a salvo do outro lado, cara. Nossa senhora. Puta que pariu. Que personagem chato é esse Baby Mario, cara. Cara, eu encarei de outra forma, sinceramente. Eu achava engraçado o fato dele ser tão imprestável, sabe? Você tá acostumado com o Mario ser o herói, aqui o Mario é o encosto, sabe? Então a gente dava muita risada. Exatamente, o Yoshi é o herói e o Mario não serve pra nada. É, cara, coitado do Yoshi, cara. Cavalinho mesmo, como minha esposa fala que ele é o cavalinho do Mario. Cavalinho, é. Vai, Fernando, traz mais um personagem aí pra gente, então. Esse personagem, eu acho que, quando sou pequeno e hoje em dia é um dos personagens mais memoráveis de videogame que as pessoas mais fazem cosplay. É? E talvez adorem, é, pois é. Então, teve um jogo, que eu acho uma época bem perfeita, hein? Eu tinha visto Tropas Estelares um dia. Olha! E tinha, pô, achado fantástico, assim, tipo, vi 3 vezes seguidas em 2 dias, assim, ah, Tropas Estelares. Aí um cara falou, você vai gostar desse jogo que vou lançar, chamava StarCraft. Oh. E esse joguinho, assim, tinha um monte de personagem interessante, o Rainer, tem uma Marine e tal, e tal, e tal. E se apresentaram uma classe especial de soldados chamados Ghost. Jogavam, tipo, nada menos que uma bomba atômica, assim. Então. É, coisa e boba. E aí, cara, você entende o poder de um Ghost, assim, sabe? E quando você mirazinha vermelha, assim, sabe? Uhum. E eu não lembro o que ele falava, assim, mas aí caía a bomba e destruía tudo, assim, sabe? Era genial, assim, sabe? Era mind-blowing pra época. Aí, no decorrer do jogo, eles te introduzem uma personagem que é uma Ghost, e é a Kerrigan. Here I come, ready or not. Wanna play? Careful what you ask for. Cat got your tongue? Who asked you? The past is dead and buried. Isso. Puta que pariu. E aí, cara... O Renan empolga. Puta que pariu. Você começa, tipo, a curtir, porque, tipo... Ah, ela é a menininha sexy, tem uma história foda, ela é fodona, sabe? Ela é over the top que ela faz, todo mundo confia nela. E tem um twist na história. Os Zergs se apossam dela, assim, sabe? E meio que fazem uma simbiose com ela. Aí você fala, filha da puta, saca? Morreu, blá, blá, blá, blá, blá. É. E aí vai, vários capítulos. E normalmente você joga com Protoss, Zergs e humanos interchangeable, assim, sabe? Uh-huh. De repente... Cara, quando você tá na campanha dos Zergs, assim, cara, de repente você tem que fazer uma missão lá pra buscar uma Queen, não sei do que, assim, cara, é normal. Cara, de repente, o personagem que você tá levando, na verdade, é a Kerrigan, assim, sabe? Eles fizeram uma simbiose nela, agora, tipo, ela é uma Queen Zerg, assim, sabe? E ela é muito mais foda e muito mais massa como Zerg, assim, sabe? E, cara, se você não é apaixonado pela história do StarCraft até aquele momento, cara, você é mind-blowing, assim, não sabe? Não tem como não ficar pilhado a partir desse momento aí. Não tem como. Cara, eu acho que isso foi tão importante pra Blizzard que eles repetiram isso de novo, sabe? Sim. Exatamente. StarCraft 2 é isso aí que acontece. É, o Warcraft 3. O Arthas é isso. A Diablo 3, a menina também é isso, sabe? O Zeratul, no próprio StarCraft, né, cara? Que ele sacrifica pra salvar os Protoss, sabe? Eu acho que isso gerou um efeito cascata, assim, na Blizzard, de criar esse ritmo de coisas, sabe? Tipo, sabe? E até pra fazer você se importar com a outra facção também. Você vê, porque eu acho uma coisa muito importante no plot desses jogos, é você ver os lados, diferentes lados da história. Até então você não tinha motivo nenhum pra se importar com os Zergs. Mas aí surge esse personagem que, por circunstância, acabou nessa situação, mas você se importa de uma hora pra outra, sabe? E isso aí é muito foda. Você vê a Kerrigan nesse momento, é um plot device que, igual o Igor falou, foi repetido em vários jogos. Tem um impacto, assim, absurdo. Seco, muito obrigado por ter lembrado disso, cara. Quantas memórias foda você trouxe de volta só por trazer a Kerrigan aqui. A StarCraft é das melhores franquias, nossa, pra mim, da Blizzard, em termos de história, cara. Puta que pariu. Hell yeah. Pra fechar minha lista, pelo menos aqui, a gente já falou, cara, como foi variada, hein, essa lista de personagens. Tô curtindo demais. Começou numa direção, foi pra outra completamente, voltou. E eu trouxe mais um aqui, que muito do que me faz gostar desse personagem é o lado de humor, mas o personagem não sabe que tá fazendo isso. Ele tá na sua missão e tá fazendo tudo que tá ao seu alcance, claro, tirando um sarro no meio do caminho. Mas vou arriscar dizer o seguinte, em termos de escrita dos diálogos, o personagem mais bem escrito da história dos videogames, pra mim, é a GLaDOS, do Portal. Hello again. Sorry about exploding you. Porra, arregaçou, velho. Esse personagem é fantástico, cara. Da onde que o senhor Eric Walpole e a Kim Swift inventaram uma IA sarcástica do jeito que a GLaDOS é. É foda. A cada curva está te sacaneando. Tá sempre one-up de você em tudo que você faz. A cena que marcou aquilo pra mim, por tudo que aconteceu, né? Eu vou dar spoiler, mas foda-se, que é Portal 1, a galera já tá cansada de jogar. No Portal 1, chega um momento onde você termina todos os exercícios e o jogo, entre aspas, acabou. Você está indo direto para a fornalha. Todo mundo lembra desse momento e como você descobre a forma de não sofrer esse destino e, entre aspas, o jogo começa de verdade aí, né? Que é você agora usando tudo que você aprendeu nos exercícios pra burlar a Aperture Science e burlar a GLaDOS. E aí, na hora que você consegue sair disso aí, tem o monólogo mais foda da GLaDOS, onde ela tá tentando te convencer que tudo isso era parte do plano, mas que agora vão vir o pessoal pra te levar pra festa, e lá vai ter um bolo. Então você fica bem quietinho aí, que os nossos oficiais de festa estão chegando, sabe? E ela tentando falar pra você, te enganar, é óbvio que não tinha como jogo ali, porque é muito ridículo, tentou te convencer, não, fica quietinho aí, não faz nada. Sabe, a festa vai ser muito boa, aí vai ter um bolo, e vai ter não sei o quê. Cara, essa hora que ela sai de in character, né, que até então ela tava fingindo que ela tá te levando pelos exercícios, ela bota uma piadinha aqui e ali. Nessa hora ela se revela como sendo a sacana que ela é pela primeira vez, sabe? E ainda tentando ser séria, sabe? Olha quantos layers, quantas camadas tem na escrita do diálogo desse personagem. A Gladys, eu tô arrepiado só de lembrar. É muito foda. E aí, se tu for pro Portal 2, aí, então, o que a Gladys é? Ainda mais facetas desse personagem você vê. Você vê a Gladys fodida, entendeu? E como ela quer voltar e tudo que ela faz. É, cara, porra, se eu começar de novo, é um personagem que a gente podia fazer um episódio todo só sobre ela. Mas, pra mim, como eu falei, cara, o personagem mais bem escrito da história dos videogames, pra mim, é a Gladys. É, cara, eu acho que quando um personagem evolui sozinho, praticamente, sabe? Porque eles devem ter tido uma ideia e a ideia foi, tipo, tão absurda. Eles não conseguiram parar, Igor. Eles não conseguiram. Que não tem o que fazer. Dita o jogo inteiro daí, sabe? O jogo inteiro é um desdobramento dessa construção dos personagens, assim. Você não precisa fazer nada, né? Exato. É muito foda. É só deixar o personagem se expressar, assim, sabe? Tipo, muito foda. É, cara, e você tem um jogo foda com um dos melhores escritas da história do videogame. Eu tenho a impressão que, eu gostaria de ver a construção, assim, ver o cara falar sobre isso, mas parece que deve ter sido um processo muito orgânico, porque você sente que é muito natural, assim, né? Sente. Parece que o cara escreveu de uma vez só, assim, sabe? Quando o cara fala que aquelas músicas marcantes que foram feitas na tarde, assim, o cara sentou e fez de uma vez, parece que você sente que tem aquela honestidade, assim, sabe? Que é natural, sim, assim. Não tem nada forçado, assim, não tem nada que foi colocado que quebra um pouco a fantasia do personagem. Se expressa naturalmente, assim. A GLaDOS é o ápice em jogos disso, assim, pra mim. Tipo, ela não tem nada nela que não é fiel àquela personagem natural que ela é, assim, sabe? É muito foda mesmo. Até o crédito finais, né? Não, é, você falou de música e falou de GLaDOS, pô, como não falar de Still Alive, a interpretação dela, cara, nossa senhora. E como ela, na música, está ainda tirando sarro com a sua cara e falando, você acha que você venceu, mas eu tô vivo ainda, filho da puta. Fernando, fecha pra gente, então, o episódio sobre personagens marcantes com o seu último personagem da sua lista, vai. Vou falar o meu, mas eu vou jogar uma coisa no ar pra você depois, tá? Tá. É um dos personagens que eu acho que tem uma relação muito forte, assim, em história tudo com ele, Deus Mais Apoio que 1. Mas no 2 a relação é mind-blown, e no 3, assim, chega um level, assim, tipo, o cara fala piada e você já sabe do que ele tá falando, sabe? Você conhece ele, é alguém que você conhece, cara. Cara, Mass Effect tem muitos personagens ricos, assim, sabe? Eu acho que os dois que mais gosto é, um é a Jack. Claro. E o segundo é esse cara chamado Garrus Valkarion. I don't give out client information. It's bad for business. You know what else is bad for business? A broken neck. E, cara, a relação que se cria com ele na trilogia, assim, que eu não tive com nenhum personagem em outra franquia, assim, sabe? Que é do tipo, no começo você conhece ele, parece um cara chato pra caralho no primeiro jogo, mas é tudo certinho, assim, bababá. E no 2... É de uma raça que você, a rigor, teria que odiar, que começa por aí, né? Cara, e no 2, assim, você começa uma relação com ele, você começa a entender um pouco melhor ele já não é mais tão aquele cara certinho, ele já tem dois pontos de vista, você tem que meio que botar ele na linha, assim, em algumas horas e tal. Sim. Empresa, assim, acontece uma caralhada de coisa. Eu lembro que eu tava no topo da Citadel uma hora, assim, e os dois estavam dando tiro. Ah, lembra de tal coisa? É, pois é, lembra e tal. Aí você pode ganhar dando tiro nas latinhas dele, mas você pode deixar ele ganhar, assim, sabe? Sim. E, cara, eu deixei ele ganhar, assim, sabe? Eu queria ver ele feliz antes de a gente morrer, tá ligado? Daí ele fala uma piadinha, assim, tipo, assim, né? Tipo, eu continuo sendo o melhor shot que você, não sei o que. E você diz, você pode levar a história, assim, sabe? Aí vai pro bar, assim, um monte de continua as piadas. Cara, depois dessa parte, assim, eu toquei que, pelo menos pra mim, a minha relação com aquele personagem era clara, assim, tipo, ele era um amigo de longa data, que eu sei um monte de coisa sobre ele, um monte de coisa junto. Cara, eu queria mais da história dele, assim, sabe? E, cara, eu sei que tem muita gente que teve essa mesma relação, assim, quase que simbiótica, assim, com esse personagem no jogo. Sim. Sabe? Porque no Mass Effect 2, pra mim, foi muito claro, a primeira vez que eu joguei. No final, você pode escolher 3 times. Você pode escolher quem vai em cada time e como é que faz a assembling do time que você não é líder, assim. Sim. E quando eles perguntam quem vai ser líder, eu já apertei direto em Garrus, assim, sabe? Não tinha dúvida. Porque, cara, tudo, se você prestar atenção no jogo, tudo diz, assim, que ele é o melhor líder possível pra aquela situação, assim, sabe? E eu sei que um monte de gente tentou pegar Miranda pra fazer agradinho pra ela, um monte de gente botou a Sari, um monte de coisa assim. E o grupo é normalmente morto tão exterminado, assim, chega no final do jogo, tá todo mundo fodido, assim, sabe? Uhum. E ele é a escolha perfeita, assim, e é engraçado que eu não sabia que ele era a escolha perfeita, pra mim ele era a escolha óbvia, assim, sabe? Sim, não devia nem ter escolha, né, tipo... É, porque, cara, e é legal, assim, que eu conheci ele tão bem como personagem que as coisas eram, começaram a ser naturais durante o jogo. Eu acho que pra mim é um overall, assim, um dos personagens mais marcantes, assim, pela relação de amizade mesmo, assim, sabe? Que eu criei em relação a ele. Você resumiu perfeitamente quando você falou, cara, tava com ele lá no shooting range, eu deixei ele ganhar pra ele ficar feliz antes de todo mundo ir pra merda e morrer. Que outra ocasião nos jogos ou fora deles, você teve esse tipo de conexão com alguém, ao ponto de você entender essa nuance, entender isso, sabe? E se ligar, porra, vou deixar ele ganhar pra isso. Você parece que tá falando de uma pessoa real e na verdade é o personagem do videogame. Que é coisa mais marcante que isso, é difícil de você achar. Eu sou um filho da puta porque eu não deixei ele ganhar não, cara. Que não, rapaz. Tá sentindo mal agora, né, Renan? Agora tô me sentindo extremamente mal, cara. Essa conexão... A conexão é exatamente isso que você sente com o Garrus, até com outros personagens. Até um pouco com... Se você não deixar eles morrerem, até um pouco com o Grant, com o Rex, no caso, desde o primeiro. Uhum. Cara, e eu gostaria de terminar falando uma coisa pro Gilead. Eu quero trigar um bichinho que tem na cabeça dele, mas ele não sabe que tá lá. E... Would you kindly? É, seco. Me pegou, pode pedir o que você quiser que eu faça. Pode pedir o que você quiser. Fala, filho da puta, fala. O Seco tá fazendo a referência a Bioshock 1 e os personagens fantásticos que tem lá. Um deles, um dos meus preferidos, Andrew Ryan. What is the greatest lie ever created? E todo o resto da história que tem a ver com o que cerca a mitologia de Bioshock 1. Bioshock vai ser remasterizado em breve, eu tô doido pra jogar de novo no meu console da nova geração, sinceramente. Seco, Bioshock ficava até difícil de trazer aqui, porque a gente foi muito específico, a gente falou personagens marcantes. E lá tem tantos, mas também o mundo em si é um personagem tão marcante que era difícil você escolher um, assim. Poderia escolher o Andrew Ryan aqui e falar dele, mas ele é só uma face de muito conteúdo fantástico que tem no Bioshock 1. A gente faz outro episódio outro dia só falando disso. Porque... Vocês estavam falando do portal, e aí pra mim, na hora, trigou o fato de que você faz um monte de favorzinho pro Fontaine, sim, achando que tá ajudando ele, e aí no final, tipo, você descobre que o Woody Kindly é a trigger word que ele usaria pra você fazer o que ele quisesse. Você não tinha opção, você não tinha opção. E aí quando a ficha cai e ele tá rindo de você e você descobre, pra mim ele vira aquele cara, seu filho da puta. É, poucos jogos fazem você odiar o vilão tanto quanto o Bioshock 1 faz. Eu tô há 20 horas te ajudando, na real eu tô sendo um pau. Eu sou seu marionete, assim. Mais bom, hein, cara. Enquanto que a GLaDOS, que eu usei como exemplo que trigou isso pra você, ela é tão filha da puta, mas de um jeito tão foda, que eu não conseguia odiá-la 100%, sacou? Ela era filha da puta, ela tá tentando me matar, ela quer destruir a humanidade e tudo, mas no fundo, você fica viva mais um pouquinho, sabe? Me tira um pouco mais de sarro da minha cara. Ah... I'm going to kill you, very painful, you're going to suffer. Então foi isso, a gente espera que tenha dado trigger em vocês de várias memórias, como deu na gente aqui, de trocar experiências sobre personagens marcantes. Deixem aí nos comentários os seus personagens marcantes. Lembrem aí de vários que, obviamente, a gente deixou de fora. Snake! Não! E ninguém falou de Metal Gear, hein? Ninguém tocou no Metal Gear ainda. Talvez a gente faça uma parte 2 desse não, no futuro. Rafa, se o Rafa tivesse aqui, ele ia falar o personagem mais marcante dele é o Snake. Ele não tá aí pra se defender. Só quando for Hard Snake, né? Solid Snake e Liquid Snake não é bom pra... Mas tem o Naked Snake também. O Rafa curte esse. Mas então é isso, gente. Fecha aqui o assunto principal do podcast 64. Foi maneiro pra cacete. Deixa aí também no YouTube. youtube.com/podcastbr. Vai ter aí o episódio 64 pra vocês deixarem nos comentários os seus personagens marcantes. Pod Quiz. PodQuiz musical chega aqui rapidão no episódio 64. Já tá muito grande, mas a gente não pode deixar de falar pra vocês aqui quem foi que acertou a musiquinha fantástica da semana passada, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Toca aí, Zabuzeta, por favor, pra galera lembrar da música do episódio passado, vai! Falou que isso daí era Earthbound ou Mother 2 para os eruditos. Mother 2. Mother 2. Acertou! Essa musiquinha do Earthbound, quem mandou logo de primeira, nosso ouvinte Luan Fernandes. Falou lá, é Earthbound ou Mother 2. E também o meu querido Onildo Aguiar, ouvinte de longa data. E também o Sostenei Dantas. Esses três souberam que essa musiquinha era de Earthbound. Mas agora a gente traz mais um PodQuiz musical pra vocês no episódio 64. Esse foi dica do nosso querido convidado, Renan Foca. Trouxe pra gente essa música, então se tiver muito fácil ou muito difícil, a culpa é do Renan. Vocês ouvem aí que o Zabuzeta vai tocar agora. Quem já sabe de onde é essa música que o Renan Foca trouxe pra gente. Ô, Renan, dá uma dica aí. O que, que esse jogo representou pra você? Sem entregar muito, vai. Cara, esse foi o primeiro RPG que eu joguei no Play 1. Ó. E foi aí que eu descobri a paixão pelo gênero. Nossa, aí entregou demais já. Entreguei demais. Então, pronto. Tem problema não. Tem problema não. A galera vai cair em cima dessa dica aí. Vai acertar com certeza em peso. PodQuiz musical, mas você que acha que sabe, manda lá um tweet pra @podquestbr. Um recadinho pra gente no podquest.com.br, episódio 164. Ou também no youtube.com/podquestbr no episódio 164. É isso aí, senhores. Chegamos ao final do podcast. Agradecer demais aqui a presença do Igor, do Fernando, mas também, principalmente, nosso convidado, Renan Foca. Renan, quem quiser ler mais do que passa pela sua cabeça sobre videogames e tudo mais, como é que eles fazem? Onde que eles vão? Pode ir lá no jogazeira.com.br. Isso aí. E eu tô no Twitter como RenanFKT também. RenanFKT no Twitter. Bem legal. Eu sigo o Renan lá. A gente sempre bate papo. Falamos aí das primeiras impressões de I Am Setsuna e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente abriu o coração, falou de personagem marcante. Participem com a gente aí. Na semana que vem a gente já vai marcar o Hangout com os patrões de $15. Então fiquem ligados na comunidade do Google Plus. Você que é patrão de $15, a gente vai marcar o horário certinho do Hangout pra semana que vem. Mas por essa semana a gente fica por aqui. Giliar Lopes, Igor de Castilho, Fernando Seco e Renan Foca se despedem de vocês. Um abraço e até semana que vem com mais um podcast. Tchau! We'll be right back. Rainer here. Battlecruiser. Eu tinha dublado em português, cara. Era nojenta essa dublagem, desculpe, cara. Me desculpe, cara. I'm so sorry. Isso que eu falo. Eu queimo. Você lembra disso? Eu queimo. O construtor lá, ele falava lá, vê se é pronto pra servir, senhor. Era legal, cara. No inglês era muito bom. Eles tinham sotaque sulista, todos os construtores, sabe? Reporting for Daddy. Era muito bom inglês. Esse do o que queimava, ele era todo assim, I burn. Aí no português ficou muito tosco. Falando dublagem, só rapidinho, eu tô lembrando do Max Payne. Nossa. Em português, você lembra? Nossa, cara, o Max Payne é nojento. Eu sou o lobo. Igor, não é, o episódio não é sobre as dublagens toscas. Só certo, eu precisava comentar. Você falou Max Payne, quer dizer que ele causava o máximo de dor cada vez que ele falava. Toda vez que ele falava, Seco, no português era Max Payne cada vez que ele abria a boca. Puta que pariu. Nossa, cara. Pega um Max! Ficou aquele silêncio awkward. É.